O que você tanto esperava acabou de chegar. E mais uma vez, impressiona todos. Quem é que tá feliz? Joga o bracinho em cima! Joga a mãozinha pra cima e faz a pedra do Rubi! Quem é que não tem hora pra chegar em casa, dá um grito! Alô, meus loucos pela nave! Bora começar o espetáculo! Eu vou me apresentar a tua mãe, pai. Com esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casar. Joga a mãozinha pra cima, quem é que tem papai do céu no coração aí? Joga a mãozinha pro alto e dá um grito! Eu falei pressão! Faz a perna do Rubi, a perna do Rubi. E aí? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma piranha, toma, toma, toma piranha, toma, toma piranha, toma, toma, toma. E vai botando na pressão e joga a mão pra cima e faz a perna do Rubi. E joga a mão pra cima e faz a perna do Rubi. E faz a perna, faz, e faz a perna, faz, e faz a perna, faz. Toma, toma, toma, toma. Eu falei pressão. Rubi é louco, Rubi é bagulho louco. Rubi é louco, Rubi é bagulho Rubi. Louco. Rubi é Rubi. É bagulho louco. Bora de toma para agora, para bagulho louco, Rubi é louco, Rubi é bagulho louco. Rubi é louco. E vai botando a mãozinha lá pra cima, embaixo da palma da mão. Rubi embaixo, é na palma, Rubi. Na palma, Rubi na palma. É bagulho. Eu falei pressão. Junto, tá fazendo a pedra, né, garoto? Faz a pedra! A mão e as novinhas tá descendo. Se liga no som do momento, direto da Amapá. É o Rubi! O tubarão vai te pegar, vai no meio do mundo. O som que deixa surdo é o animal, o indomável. Agora vai explodir o bagulho. Rubi é louco, Rubi é bagulho louco. E a nave é louco, Rubi é bagulho louco. Rubi é louco, Rubi é bagulho louco. Rubi é louco, Rubi é bagulho louco. E bora detonar a pressão! Rubi é louco, Rubi é bagulho louco. Rubi! Rubi. Rubi é louco, Rubi é bagulho louco. Rubi é louco, Rubi é bagulho louco. É DJ Melry! DJ Melry na produção, MC Dourado na voz. É nóis, moro? É muito bom. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga! Tua cabeça. Eu queria saber o seguinte, quem é que tá solteiro, dá um grito aí! Muito rock na tua cabeça. Quem é que não tem hora pra chegar em casa, faz barulho! É muito rock na tua cabeça. É muito... E quem vai chegar doidão, dá um grito! Na tua cabeça, é muito rock na tua cabeça, é muito rock na tua cabeça, é muito rock. Anjo, ela quica no tuto, ela quica no tuto, ela quica no tal, no tal, no tereo. E as meninas? E da Pop Pires aqui com a gente. Olha a Loureira, tá só de boa. E aí, Delian? Um abraço pra você, Andréia também, a Luziane. Está aqui com a gente, valeu. Alô, Juga. Foda, eu sou foda. Esse é o DJ Lohan. Ele é foda, eu sou fodinho. O DJ Lohan. Tá vindo aí, tá vindo aí. O DJ Lohan. Laia, laia, laia. O DJ Lohan. Tá vindo. E a família sem miséria. O nosso parceiro André. Laia, laia. Olha o Ponguinho também está aqui com a gente. A Lidiane. E aí, Laís, um abraço pra você também. Olha a Raquel. Alô, produção, bora dar um chega aqui atrás da nave. Joga, joga! Rubi! Bota pai doida e faz a pedra! Faz a pedra aí! Você partiu. E aí? Não quero mais, não servia pra você. Que de mão dadas não ia andar. Agora vem. Pensa só, o jogo virou. Como esse mundo seu desprezo e solidão. Com a poderosa super bis de Viseu. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meus DJs. Viviane Batidão. Poderoso, a nave do som. Para o norte do Brasil. E aí, Gabi, tá curtindo com a gente? Os loucos pela nave! Já completando 12 anos de equipe! A galera que curte o Rubizão, um abraço pra vocês! Tamo aqui, valeu! O jogo virou, como esse mundo gira, como isso não contou. Não contou que pudesse mudar, que viria me amar. E deixando o bastidão, e deixando o bastidão, e deixando o bastidão, bastidão, bastidão. Eu queria saber o seguinte: quem foi que já meteu um chifre? Dá um grito! Quem já meteu um chifre? Faz barulho! E quem já levou um chifre? Dá um grito bem alto! Agora joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Joga, joga, joga, joga. Bate na palma, bate na palma. Eu vou no rei, vocês vão no rol. Eu vou no rei, vocês vão no rol. Ei, ei. E vai botando guia, pressão, pressão no Rubizão. E vai botando na pressão, pressão. Poderoso Rubi. Olha o nosso parceiro Baquito. E da família Os Manos. Isso não é tudo isso. Da B13. Posso ser velho. Posso um clipe. E isso é bicho. O nosso parceiro Gleizo, alucinado. Olha a Giane também aqui com a gente. Um abraço pra você. Rompendo as fronteiras, bagunça o Rubizão. Seu Rubi. Rubi chegou. Traz a pedra pra cá. Bora que vai girar. Bora que vai girar já. Dá-lhe meu Rubi. Eu sei que eu falei bem. Amor, eu sei. Olha que a Elisinha também tá todo mundo aqui com a gente. Mas vamos tentar com a Elisângela também. A Luciana, aí Xabá, olha o Raio, o Rodrigo, alô meu parceiro Borginho e a galera do Jardelão. Me custa tanto viver sem ti, sem ti, sem ti. Se tu meu parceiro Renan Reis, alô Luciano Cardoso. Mas, se tu ainda me quem sabe vai jogar a mãozinha pra cima e cantar bem alto. E aí? Só. Só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te... O parceiro Samuel original, alô Wesley, pra cima. Só mais uma chance, só mais uma chance. Bora que é o Rubi, bora que é o Rubi. Vem no bastidão, bastidão. Na vida o som voltou. Na vida o som voltou, é o povo. Olha o nego lindo, tá no Rubi. Vem com a nave, vem pra cá se divertir. Vem com a nave, vem pra cá se divertir. Voltou, é o poderoso Rubi. Na vida o som voltou. Parar também de Irituia. Ele tá aqui com a gente. Um abraço pra você, Pito. Vem, vem. Vem curtir o Rubi, que a nave tá de volta. MC Jake tá cantando e lançando música nova. Novinha fica assanhada e geral vai endoidar. E assim é. Tá tocando pra fazer a mina pirar. Essa é a inovação. A nave solta o batidão. É o Rubi. Olha os nossos intergalácticos do Melody também. Só aqui com a gente. Tá todo mundo fazendo a pera do Rubi. É o poderoso Rubi. Na vida o som voltou. Bora, meu parceiro. parceiro Chorão, um abraço pra você também, tá aqui com a gente. Vem curtir com a nave, vem pra cá. Vem curtir, se vem curtir. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. O considerado Aglisson Produções. O meu parceiro Rafael, os taguinguazis também. Sai da frente que nós tá atropelando tudo. O meu parceiro Alex Pop. Olha o Marlon, zagueiro Marlon Pop. O Ellison, agora são Rubi. Rubi, um bombardeio sonoro. Vem no bastidão, o bastidão, o bastidão. Aí, DJ Nando B. Curtindo o Paulo. Vem no bastidão, vem no bastidão. Dali DJ Nando. Poderoso Rubi. Rubi, todo poderoso. DJ Léo. DJ David. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar como es. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba, ba, ba, ba, baila. Placata, como ella lo mueve. Sin parar, sin parar. Ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero te... Y bora botando pra cima para Gominas. DJ Nando Mix. E o showman trabalha sempre no apoio DJ Léo. De hamburgueria Goboy, DJ. Patrocinador oficial do showman. Eles estão curtindo a nave Rubi, a nave do sol. Um abraço pra você, a galera de Paragominas, endoidando na nave do som. A nave do som. Não me lembro do teu beijo, bate a saudade. Um desespero não dá mais. Não dá mais pra esperar, o tempo castiga. Eu preciso te encontrar. Olha a equipe de apoio, vamos dar um chega. Pra te falar. Quando você foi eu... Ô, segurança, chega aí, próximo House Mix. Se abra cima, canta! Bora, meu parceiro William do Rubens, tá aqui com a gente também, bora! Opa! Poderoso Rubi. Deixa no bastidão. Deixa no bastidão, deixa no bastidão. Queria saber o seguinte: quem dá fim de beijar na boca e levanta essa mãozinha pra cima que eu quero ver. Só quem dá fim de beijar na boca, levanta a mãozinha do alto e joga a mãozinha pra cima. E joga a direita, joga a esquerda, joga a direita, joga a esquerda. Agora faz a pedra do Rubi, a pedra do Rubi. Vou fazer o seguinte, eu vou filmar aqui pra deixar nas redes sociais pra galera ver que o Rubizão é pressão, meu irmão. Essa aqui é a primeira, é a única, é a pioneira. Agora eu quero todo mundo jogando o bracinho pra cima, que eu vou filmar e quero ver todo mundo fazendo a pedra. Todo mundo levantando a mãozinha pra cima e faz a pedra do Rubi. Faz a pedra do Rubi. E faz a pedra, e faz a pedra. Vem no bastidão, showman, vem, vem, vem. Vem no bastidão, showman. Eu vou fazer assim, ó. Quem sabe canta, vai! Se me ama, se me quer como mulher. Mais alto. Volta pra mim. Tá com saudade, né? Saudade. Essa é a primeira. Eu te amo, amor. Volta logo, por favor. Vem, vem. Não dá mais pra viver. Eu só quero. Só quero ter você aqui, amor. Vem, vem. Se eu gosto do teu. chuva, bora fazer assim, diferente, pra ficar do jeito. E a galera bota paz. Só vocês. Nessa paixão. Vem bem. O roteiro que se escreveu. Bastidão, bastidão. Vou mudar o final, mudar o final. Você vai mudar. Joga a mão, joga a mão. Já estão na fita. Rubi! Eu não fiquei na fita. Tu que foi iludido. Cê tava... Pro Rubi ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Teus amigos. Teus amigos. Alô, Mel! Pegava teus amigos. Bastidão, bastidão, bastidão, vem! Chego emocionado e pede pra beijar na boca. Parceiro do Rubinho, ele também segue com a gente. Um abraço pra você. O meu parceiro Marcelo Boi Chico de Goiás segue com a gente. O Charles também. Toda a galera. Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou. Oi, Zibi. Minhoção. Tá beijando a mina que mamou. O bom de Deus. A Minhoção. E aê, a galera Minhocão, Esporte Clube. Um abraço pra você. Vai botar elas pra mamar. Mas é ruim não marcar toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. E aí, Lulu? E a Liri? E as gatas tomaram? Estão aqui, vocês estão aonde, hein, filha? Faz a festa. Meu parceiro Juca, da Pop da Pizza. Ele também tá junto, tá fazendo a pena. O bom de Deus. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou. O bom de Deus. Rio, das produções DJ Mike de Barca Arena. Acelera! Bora, Rubi! Bora, sai do chão para a Gobina! E doida essa parada, e doida essa parada. Dali DJ Nando, sempre poderoso, o primeiro. Vamos detonar. A equipe Os Loucos pela Babis, 12 anos. Dessa equipe que tá curtindo a aparelhagem que é tradição do Pará. A equipe Aturo, o Sul tá aqui com a gente. Meu parceiro Peteleco, Bruno B12. A equipe Aturo Sul tá de Paragomi. Mas essa aqui é o maior sucesso! O sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Poderoso Rubi. Rubi! Rubi! A minha melanina, só você me faz sorrir. E aqui é a Eliana, é a Josi! Tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Olha o nosso parceiro Marcos. Assim seja, amém. Alô, Fernando! O Anderson! E aí, Carlos? Meu. Olha o meu parceiro Maraca! Fala, Jaque! Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. O meu parceiro Carlos, o Marcos, foi, vai, está aqui com a gente. Vai. Da Polícia Militar, obrigado pelo carinho, viu? Alô, Sargento Elson. Vai, e a Suelen também está aqui com a gente. Bora, Juca. Um abraço para você, meu garoto. Menina, preciso de você aqui. Já já tem o show da Marvin. Só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Oh, tranquilo. Que assim seja, amém. Olha o destino, faz gostoso. E a sua primeira dama de castanha. Ele é sempre o ficou. Quem foi, vai. Joga a mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima, pra cima, pra cima. Que tá apaixonado, canta bem alto que eu quero ver. Agora. Abre o jogo. Pra que só desenvolva o amor. Eu corri, entreguei. Olha o Nego TX, o Nego da Barra, né, Neguinho? Um abraço pra você, tá aqui na barra. Fica aqui imaginando, mas com amor pode cair nessa barra. Joga a mãozinha pra cima e dá-lhe os parabéns pra ela, é. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E Natália, olha a Tati daqui com a gente. Tati, vem embora, vem curtir o Rubi. Obrigado por demonstrar que isso é um falso. Como eu ia imaginar que no lugar do coração da... Bora, meu parceiro Lourinho! Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem... Dá-lhe, meu Rubi! O primeiro. Vou te esquecer, espera mais um pouco que tu vai ver. Esse amor, hein, Rubi? O amor que eu sinto por você. Nando Mix. Você deve entender, o teu jogo eu sei jogar. E a família Sul da Norte, olha o Thiago Martins, meu parceiro Fabrício, Mando, também tá aqui com a gente o Jefferson, Gabriel, Samara e Andressa Gata. Apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando. E meu grande parceiro Alex e da TV está aqui com a gente. Um abraço pra você com muito carinho. Você tá fazendo a pedra, né, filho? Bem, bem, faz a pedra aí. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar. Afonso CDS. Quem tá feliz dá um grito. Passando bem você se. A sua história não vai. Rubi, a nave do som. Aqui. A nave do som. Influenciada por causa de uma amiga. Nós três, e já agora eu vou ligar pra ela. Tá na notícia que ela tanto espera. Ela tá livre como um passarinho pra poder ficar contigo. Parceiro Hino do Cangalho está por ali, só de boa. Um abraço pra você, tá aqui curtindo a pedra. Se foi o primeiro. Me traiu, cala a boca, pois estava assim. Quando ele sim, falou da lingerie, a que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei e te confiei, mas onde que eu errei? Meu parceiro Jô, está bem de embora, Jô. Poderoso Rubi. E toma a culpa minha. Daniel Zeta. E aí? Pensando bem, você se vê. Que a sua história não vai acabar bem. Você que se faz, é que se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E o parceiro Adriano deu loucos pela nave, está por ali. Um abraço pra vocês, 12 anos completando hoje. Essa equipe maravilhosa é o Loucos pela Nave, sempre acompanhando o primeiro. O primeiro, Rubi, a nave do sol. E tudo bem contigo. Eu só liguei pra perguntar se foi divertido me trair. O meu parceiro Mega Pesão. Alô, garoto. Quando ele sim falou da lingerie. É o Pesão. Eu comprei pra ti. Qual é a tua aparelhagem, Pesão? Diz pra mim. Sua ingrata. Pediu pra parar, parou. Eu queria ver o gritinho das mulheres solteiras. Cadê o gritinho das bichas? Bora fazer assim. A mulher que tá solteira, sente só. Rubi, todo poderoso. Vai. Então canta assim, vai. Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Pode dar em cima de mim. O quê? Din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Bora, meu parceiro Neguinho. Resume, tá com ciúme. O Neguinho do Rubi. O tá passando e tu não toma uma atitude. Vou ter que ativar o meu modo lude. Feito um tapa na cara, essa é rápida, esperta. Vê se não fica moscando e receba essa indireta. Meu chiclete favorito é o sabor de cereja. É, minha filha. Se não for pedir muito, cala a boca e me beija. Eu já tô avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. O quê? Din, din, din, pode dar. Bora, meu parceiro, Basura! O Basura do Rubi está junto e misturado com a gente. Ciúme, tá com ciúme. Pega na mão, pega na mão, pega na mão e assume. Pega na mão, pega na mão, pega na mão e assume. Pega na mão, pega na mão, pega na mão e assume. Pega na mão e assume. Pega na mão e assume. Pega na mão e assume. E essa aqui, ó. O cara que veio de longe pra curtir a nave do som aqui em Paragominas, ele diz assim, ó. Meu moço, eu venho de longe. Joga pra cima, estremece! Vai. Um, dois, três, vai! Olha o baraca, tudo dois, né, garoto? Você vem? É pras mulheres! E aquela surubinha aí? Só uma surubinha de leste, essa menina maluca. Taca a bebida, depois tá que fica mais na abandona. Dá-lhe o meu Rubi! O meu parceiro Gleison alucinado está aqui com a gente lá de Ulianópolis. Esse cara é 100% Rubi. Rubi, esse aqui, ó. Pega a visão, pega a visão. O ritmo do céu, esse aqui, ó. Ele pica, ó. E aí? Só uma surubinha de leve, surubinha de leve. Vem, vem! Maluca, taca a bebida, depois tá que fica mais na abandona na rua. Só uma surubinha de leve, com essa mina maluca. Taca a bebida, depois tá que fica mais na abandona na rua. Não, faz o seguinte, o cara abandona a gata e depois ela chega assim, ó. Espera aí, preciso tanto conversar, então vem aqui pra gente se entender, sei lá. Você olhar, se encontrou do meu coração tá tão longe do seu. Já tô querendo novamente ver. Fiz essa canção pra você não me esquecer. Olha pra mim. Olha pra mim, deixa eu olhar pra Nando Mix. Mais perto que hoje eu vou te dizer. Me abraça e o seu corpo ao meu. O seu peito nunca me esquece. Meu parceiro Chorão, velho, a guarda da nave. Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você. Comigo o amor foi de verdade. DJ Pipo, para! Está aqui com a gente lá de Ituia do Cavalo Saúde da Pitó. Um abraço forte pra você, garoto. Eu troco aquela lua pelo seu olhar. Eu deixo de viver meu paraíso. Minha verdade é você, meu lar. Alô, Rodrigo! Eu não quero lua pelo seu olhar. Eu deixo de viver no paraíso. Minha verdade é você, meu lar. Já já tem o show da nave! Espera aí, precisa conversar. Então vem aqui pra gente se entender, sei lá. O seu olhar se encontrou do meu. Meu coração tá tão longe do seu. Eu tô querendo novamente ver pra hoje em dia. nós, quem com a gente? Um abraço pra você, Gilga. Aperta que hoje eu vou te dizer. Me abraça e o seu corpo ao meu. O seu peito nunca me esqueceu. Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você. Que comigo o amor foi de verdade, que fez da minha vida acontecer. Eu troco a estrela por um beijo. Troca aquela lua pelo seu olhar. Eu deixo de viver meu paraíso. Minha verdade é você, meu. Olha aqui, olha o Marcos aqui com a gente. O Maicon, Anderson, Carlos. Olha o Maraca, tudo dois. Não vai ser como você. Que comigo o amor foi de verdade. Pega minha DJ Nando Mix. Tamo showman do norte. Isso, showman. Eu vou jogar uma música aqui. Eu tenho certeza que todo mundo dá valor. Quem não gostar pode vaiar. Sente só. Gostou, dá um grito! Comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Olha o portíssimo! Ela me fez. Cleison Carvalho! Vender meu aqui com a gente! Pra morar o Padachi do Jardelândia também! Me deu um tênis de presente. Falou que a botina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente. O Edmilson Felipe! Aí não aguentei. Ligeiro, o Loura! Sente. Lá do 34! Do Aquiará está aqui com a gente. Beijo pra você! Com seu amor! Huga. Deixar de ser peão de ouro e modão. Meu violão não deixo não. Não deixo não. Chapéu pra usar gel, meu Deus do céu, não deixo não. Bora, meus farristas! Não deixo não. Estão por ali também fazendo a pedra do Rubi. Cadê ser vaqueiro, ouve forró, ouve modão, não deixo não. Não Ei, abertura ao surta! Olha o Petelé, o Bruno B2. Usa gel, meu Deus do céu, galera de Paragobi. Não deixo não. Não tem amor que vale isso não. Porra, é pra ideia, gosta demais, né, seu bem? Imagine se eu soubesse o que eu faço contigo quando faço amor. O quê? Eu te faço de laranjinha, enxupo você todinha e vou. Joga a mão pra cima e faz a perna do Rubi! Rubi! E o bastoninha do Rubi! Rubi! Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. O nosso amor tá aumentando, eu já estou te amando e quero só você. E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. O nosso amor tá... E amiga Loura do 34 do Aquela! Amando e quero só você. Ela vem rompendo as fronteiras, é menino. Bueno, seu marido, ele está procurando o dia nos flagrar. Eu já estou sabendo que ele tá dizendo que vai me matar. Bora, meu parceiro Nil! Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor. Rubi, todo poderoso. De laranjinha enxupo você todinha. É a pedra poderosa. Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor até o fracasso. Eu te faço de laranjinha enxupo você todinha e você gostou. Dali DJ Nando. Bora, meu parceiro, chora. Guilha. Rubi. Tá ficando complicado demais. E aí, Luciana? Não dá pra... Um abraço pra você, Luciana. Tá aqui com a Zissa, meu. Obrigado pelo carinho, viu, menina? Eu já estou te amando e quero só você. Juga da Fome 26, as meninas também estão aqui com a gente. Complicado demais, não dá pra esconder. O nosso amor tá aumentando. Já estou te amando e quero só você. E daqui a pouquinho tem o show da nave. Ele está procurando dia nos flagrar. Eu já estou sabendo que ela tá dizendo que vai me matar. Um, dois, três, mais a pedra. Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor. Eu te faço de laranjinha e chupo você todinha e você gostou. Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço. O meu parceiro Bertinho da equipe Paz Gostoso de Castanha. Laranjinha e chupo. Alô, Leatinho da Pipa. Você gostou. Poxa, você tá na minha e eu também te quero. Larga de besteira, o nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanto. O Giro Mercedes. E aí, Claudinho? Já curtindo aqui, valeu, Paulo. Larga de besteira, o nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. Não, produção. Já não aguento. Então chega aí pra galera parar de balançar a nave na frente, por gentileza. Aí, porque a noite tá fria. Você tá sozinha, precisa de mim pra te abraçar. Esquenta a cabeça que daqui a pouquinho a nave decola. Vocês vão ver o desce. Já tô chapando qual é a Rubi, um bombardeio sonoro. O primeiro. O safadão apagou a luz. Joga a mãozinha pra cima e canta. Eu te agarrei, novinha, pode pá. E te conquistei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha, novinha, novinha. E eu? Eu te agarrei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha, novinha. Um, dois, três, vai! É minha banda! É pra balançar o coração do povo! E bem gostinho, bem gostinho, bem! Galera, vai! Eita! Daqui a pouco ele tem um voo da NAP aqui em Paragominas! Fala, Gemas Lingerie! O Arraia do Guatel! Você tá na minha e eu também te quero. E larga de besteira, o nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Você tá na minha e eu também te quero. Larga de besteira, o nosso caso é muito sério. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Bora, meninas! Vou sair porque a noite tá fria. Você tá sozinha, precisa de mim. E quando o chover pra te beijar. Não faz biquinho porque eu sei que tá fim. Já tô chapando qual é a tua. Quem me falou foi o seu olhar. Quando o safadão apagou a luz. Joga o bracinho pra cima. Quem tá feliz? De relembrar aqueles velhos tempos do Rubi. Então, começa! E vai chegando de mansinho, de mansinho, de mansinho, de mansinho. E chega de mansinho e bem gostinho. E bem gostinho, e bem gostinho a nave. Rubi! E joga a mãozinha pra cima e embaixo da palma da mão. Embaixo da palminha. E da imprensa Boa Esperança está aqui com a gente. Olha a Brenda, Lima também. E os seus amigos, o William. E aí, Michele. E a família, tudo doido. Através das estrelas, contigo eu passo mal. Amor, eu sou tudo que você quiser. Sou criança, eu sou tu. Quero ver todo mundo levantando a mãozinha pra cima e fazendo a pedra. A pedra, a pedra, a pedra. E vem, vem. Rubi, Rubi, tu és o meu Rubi. E aí, nego lindo. Rubi, eu sou o seu Rubi. Rubi, tu és o meu Rubi. Rubi, Rubi, eu sou o seu Rubi. E vem gostando de marcante, de marcante, de marcante. DJ DJ Nando Mix, o showman do norte. O showman do norte. Controlar. E quando tu beija, e quando tu vê ela, meu irmão? Quando te vejo, quando beija. Parceiro Thiago Souza, está aqui com a gente. Vale o Rossi também. Meu parceiro Aleixo, só de boa. É o Lasby. Em suas mãos. Está aqui com a gente, o Gugu também. Do grupo dos adolescentes. Está aqui da Nara. Ninguém jamais fará igual. Você tem todo o meu amor. Sou toda tua e só você me dá prazer. E aí, Marquinhos? Fico doido. Bora, Igor. Vem logo pra tá aqui. Faz a pedra aí. Doido. Estou pronta pra ti. Em Bragança, eu quero te sentir. E a família CMZ, né? O meu parceiro André. Em Bragança. Meu parceiro Polguinho também tá aqui com a gente, a Liriane. Olha lá isso. E aí, Raquel, um abraço pra você, meu parceiro Wesley também. Tudo dois. Banda Os Canibais. Rubi! Dá-lhe, meu Rubi! Pra você se lembrar das melhores que marcaram. Bora, meus loucos, pela nave! Rubi. Me apaixonei, eu sei, e agora não volto atrás. O velho guarda do Rubens tá por aqui também. Um abraço pra você com muito carinho, viu, garoto? Encanta! Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar. Parceiro Júnior Souza e a primeira dama. Eu mais. Bora, Poliana! É te Poliana! Conquistar. Meu parceiro Denilson também está aqui com a gente. Confessei, amor, que você me fez sentir. Bora, meu parceiro, Ilha do Rubi. Prepara que hoje o churrasco é no teu setor, meu irmão. Rubi, um bombardeio sonoro. Eu não vou desistir. E vem girando mais uma, vem girando. E alô, só aqui por trás, bora facilitar. Bora, meu parceiro, treino do Rubi. Tamo junto, fazendo a pena. Faz a jeito neguinho da falou, né, neguinho? E deixando o passe gostoso isso aqui também com a gente. Ele é sua primeira dama de Castanhal, valeu! Os Canibais! E vai girando de mansinho, de mansinho, de mansinho. E vai girando. Rubi! Vai do jeitinho, lembrando, lembrando. É Rubi sempre. Cal, cal, cal, cal, cal, cal. Dá-lhe a lapadinha dela, dá-lhe a lapadinha. Dá-lhe. Faz a faz. Toma, ele toma. Ai. Faz a faz. Ai. Vira safadinha, vai. Vira safadinha, vai. Vira safadinha, vai. Vira safadinha. toda a galera na boquinha, no bar do Dedé. Corpo tapinha na bundinha, morto teu pescoço. Então, produção, bora dar um chega aqui, pra facilitar pro show bem. Tapinha na bundinha, tome e tome. Olha o Chiquinho Mototaxi também, daqui com a gente no Rubi. Tome e tome. Olha essa aparelhagem, Chico. Poderoso Rubi. Minha safadinha, minha safadinha. Tu já pegou uma pata na rachada. Tá gostoso, neguinho, agora toma na bunda. Olha o Gleison alucinado do Rubi. Pegou uma pata na rachada. Tá gostoso, neguinho, agora toma na bundinha. É. Bora, Júnior Bessan. Uma pata na rachada. Eita, garoto. E agora toma na bundinha. Tu já pegou uma pata na rachada. Tá gostoso, neguinho, agora toma, toma na bundinha. Toma. Retorno do Jura. Vai girando do Rubi, vai girando. Chama essa música, meu parceiro Christopher Godoy. E da hamburgueria. Do hamburgueria Godoy de Tomeaçu. Ele é o patrocinador oficial do showman. Lembra daquele amor? Faz a pedra aí. Hoje eu guardo. Já esqueceu do que te falei? Como dói. Você me deixou só outra vez. E não teve dó. Eu quero te dizer como estou. Prepara que tá chegando a festa de tradição de Paragominas. Eu carrego. É o Agrotec de Paragominas, meu irmão. Que você. Prepara que dia 14 tem. Dorme em meu peito, guardei como uma prova desse amor. Ao som do vai vem do mar. Dia 15 de agosto, tem aí, Playboy. Vou. Dia 16. Tem o pai de máscara pra galera. Dizer. Dia 17, tem o Búfalo do Marajó, a Revolução. Dia 18, Daniel do Acordeão. Por esse amor. Nunca mais te deixar livre, amor. Esta é galera, vai lembrando as melhores. Banda. Já já tem o show da Dada. Yes, a maior referência em Melody. Bora, meu parceiro Eric. Já já tem o show da Dada. Lembra daquele amor que te dei? Hoje eu guardo. Já esqueceu do que te falei? Como? Meu parceiro Charles! Você segue com a gente, o Adinaldo também, um abraço pra você! Tá viajando das marcantes do Rubi! Eu quero te dizer como estou. Não dá mais. Eu carrego comigo essa dor que você deixou. Seu nome e meu peito. Bora, meu parceiro Alex! Como uma. E vem com o time fazendo a pedra. Me diga por que não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu. Meu parceiro, estopa! E dá stop! Só você sabe bem quem sou. Passe na estopa da foto esporte. Bota sua foto e revela na hora aqui no Rubizão, viu? Só você chegar com ele no House Mix. Bora, meu parceiro, chora! Não vale chorar, viu, garoto? E aí, Natália? Um abraço pra você, menina. Mas agora você. Bora, vassoura! Então chega que já já rola o show da Navi Ander. Sou em nosso amor. Nego lindo do Rubi. Olha, vou te provar. Eu vou abaixar e quero ver você cantar bem alto. As palavras, as palavras. O quê? Deu o meu coração. E você deixou de lado. Você deixou de lado. Feliz aniversário com muito carinho. A Britânia, meu parceiro Wesley, tá com a gente. Banda Os Braqueres. A maior. É as marcantes do Rubi. Me diga por que não pensa mais em mim. Não Diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Ó, oh! Segura o bastidão, showman. É com muito carinho que a gente veio fazer essa festa pra vocês hoje aqui, do Arraiá do Quartel. A festa que é a tradição aqui em Paragominas é assim, ó. Lindo demais ver esse povão super lotando essa festa. E nós, claro, da Pralhar Jumbi, ficamos muito gratos de estar aqui fazendo essa festa linda, maravilhosa pra vocês. E a gente vai botar pra lembrar isso aqui. Lembra aí, Paragominas! Rubi! E comemorando 12 anos da equipe Os Loucos pela Mave, meu irmão! Sente, olha o meu Rubi. No coração, a emoção de estar aqui. Não é aquele, a Eduarda também, o Rafael. Olha o Marcos, o Carlos, aqui com a gente. Olha o Maraca, a Jaque também, o Fernando. Tudo dois. Ei, guri. Ei, guri, pode acreditar que ele é poderoso. O poderoso Rubi. Joga a mãozinha pra cima e faz a pedra! Faz a pedra. Eu tô falando do poderoso Rubi. Rubi é um show de som que contagia a multidão. Venha sentir a emoção da nave. Faz a pedra. Há mais de meio século conquistando seu coração. Rubi é mais gostoso. Levanta essa mãozinha em cima. Levanta a mão pra cima e passa a pedra do Rubi. E passa a pedra, bora, bora. Meus loucos pela Mave, eu quero ver todo mundo fazendo a pedra, faz. Fazendo a pedra, vai. Fazendo a pedra, vai. Vai, vai, vai, vai, faz a pedra. E vai botando a mãozinha lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. E a galera Turo Surta de Paragominas. Vem, vem. Esse som é muito louco, diferente, é animal. A batida é envolvente, é especial. Vem que a festa é nossa, o show é quente, é pura emoção. É o Rubi, a nave do sol. Esse som é muito louco, diferente, é animal. A batida... Feliz aniversário, Andressa. Vem que a festa é nossa, o show é quente. Ela faz, faz a festa. A gente tá curtindo, vê. Tomando coração, gatinho lindo, é o pitbull que vai arrasar, vai te fazer suar. Ele chegou enfurecido, ele é demais. Eu vou me apaixonar. Vem, vem, gatinho lindo, é o pitbull que vai arrasar, vai te fazer suar. E vem curtir, vem curtir, vê. Rubi, Rubi, Rubi, bi, bi, bi, bi, bi, bi. Faz sentido, meu amor, se você não está. Fico louco, perdido, tentando encontrar. Procurando uma saída, uma solução, pra tentar sair de vez dessa solidão. DJs, olha o Lucas! Vão tocar pra nós. O Paris também, o Renato está aqui com a gente. Uma voz, a galera do PS3. Meu DJ Pito de Litu. Valeu, garoto! Você me perdoou. Rubi, a nave do sol. O primeiro. Number one.